02. Consegue, sir. Avisou com o aeródromo. Ainda é negativo. Romeo Oscar, o Pedro Interlagos não escuta. Romeo Oscar. Peguei 02. Afirma seu visual com aeródromo. Gente, chame Torre Salvador na frequência 118.95. 118.95.02. Está autorizada, presente, curva esquerda para aproximação direta, cabeceira no 7 e pátio Graé. Já conhece o local? Afirmo, senhor. Está autorizado, evite redução de velocidade, ok? Apresse na medida do possível, direto para a final da cabeceira no 7 e pátio Graé. Estou no 7, vamos ter velocidade. Romeo Oscar. Chame Torre, 118.95. 2965, obrigado. 3063, chame Centro Recife, 1251, alterno 3325. Ponto 251, alterno 3325, tá? 3663, bom dia. Bom dia. 3198, desça para 2000 pés, ajuste a altímetro 1097, informe estabilizado, final do procedimento. 2 autorizada para impulsão direto para o hangar do Ogra, o Águia 02. Continue o Águia 02, continue até o pátio do Graé, reporte no solo, vento 120 graus, 122. Se for terão solo controlado 02. Pelo menos está visual com o helicóptero aqui, mais ou menos na final da nossa série. Chame o centro, 12545, alterno 1685. 2545, alterno 1685, Romeu Tanque Terra, obrigado, bom falar. Boa. Norte 1, Mendel Romeo. Eu acho que ele pousou 120 graus, 129, pista 017. Ele pousou 17, quilômetros. Águia, seu solo 5-2, frequência livre. Eu acho que é solo 5-2, livre é parte 5, estaciona na posição livre. Belo Horizonte, uma centena e o Escunda, cola pista 10, curva direita, saída Coral, controle 1-20-8, aciona 5541. LS 3198, visual. 3198, completo sinal, chame TUI, 118.95. 18.95. 3198. Salvador, 3198. 3198, cheque, eu tenho avistado, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 159. Livre pouso na 10, 3198. Autorizado o táxi, até o ponto de espera do hotel, vamos na torre 1895 para cruzamento da pista, que não é no 07. E Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 3198. bom dia, Arquete 572, informação ótima, cruzando 215 ao 190 na frente. Autorizado rumba. O rumba está autorizado o ingresso da pista. Quem pode ingressar na pista de táxi de backtrack, reporte aliado pronto. Autorizado a meta, a ingresso na pista, reportar alinhado pronto. Livre decolagem, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. O Ruga decolou 05, chama o controle da 0-8. 0-8, boa. Confirma? 3207, Rio de Janeiro, 360, VPS Luno 0, decola pista no 0, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5567. Morning, Azul 402 left, uptown. Azul 402, Skulker Dent, 72, flight level 050, ultimate 71016, on Mari arrival. About arrival, clear down 5011 6, Azul 402. Está autorizado voar a posição ISTAP, informe no portal de descida. Positivo, 4082, fly head ISTAP, intersection. ISTAP, posição azul, 4082. Para 2000 pés, ajuste 1016, informe na elétrica, foi. Cinco, dois, dois, zero, desse mantém o 050. 7728, prossiga. Objeto 5728, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 06, informe o sinal do procedimento LSX8. Descendo para 2000, ajuste no 06, objeto 5728. Salvador, poderia coordenar para o Romba voar o quanto antes para hoje Belo Horizonte? Aguarde. 260, está no ponto 8 para o puxa estacionamento. Bruno 260, autorizado, puxa, ponto 7. Voltará para o táxi, Bruno 260. 738, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10 no meio, informe final LSX-ray. 2000, Salvador. ILS Whisky Gol no 732. Afirmativo, ILS Whisky, final do ILS Whisky.